Todos os anos, os festejos do Dia do Brinquedo terminam com uma animada prova de diversão, a caça à guloseima. Todos os concorrentes devem percorrer o trilho das guloseimas e encontrar a maior e mais saborosa guloseima. Ganhará o caçador da guloseima mais original.